Portal do La Rocha. Abre a mala e solta o som. Curso de pregada. Down, down, down, down, down, down, down, down, down. Oh, que grave é esse que as novinhas enlouquecem. Oh, que grave é esse que as novinhas enlouquecem. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. Oh, que grave é esse que as novinhas enlouquecem. Que grave é esse que as novinhas enlouquecem. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. O grave bate, ela sobe. O bate, sobe, bate, desce, bate, sobe, bate. O bate, sobe, bate, desce, bate, sobe, bate, desce. O sobe, o desce, o sobe, o desce. Bate, sobe, bate, desce, bate, sobe, bate, desce. Bate, sobe, bate, desce, bate, sobe, bate, desce. O que grave é esse que as novinhas enlouquecem. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. Que grave é esse que as novinhas enlouquecem. Que grave é esse que as novinhas enlouquecem. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. Sobe, desce. E olha o quarto de pregada. O bate, sobe, bate, desce. Abre a mala e solta o som. Oh, que grave é esse que as novinhas enlouquecem. Que grave é esse que as novinhas enlouquecem. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. Que grave é esse que as novinhas enlouquecem. Que grave é esse que as novinhas enlouquecem. O grave bate, ela sobe. O grave bate, ela desce. O grave bate, ela sobe e vai. O bate, sobe, bate, desce, bate, sobe, bate. O bate, sobe, bate, desce, bate, vai, vai, vai, vai. O bate, sobe, bate, desce, bate, sobe, bate, desce. O sobe, bate, desce, bate, sobe, bate, desce. Todo mundo fazendo, hein? Bate, sobe, sobe, desce. Bate, sobe, bate, desce, bate, sobe, bate, desce. Olha o grave. Empurra. Abre a mala e solta o som. Rafael Moura. E olha o quarto de pregada.